Prece ao Senhor Surya Narayana. Surya Narayana, excelso mistério, nós te reverenciamos como o grande sol espiritual. Surya Narayana, és a forma diante do qual nos prostramos para adorar. És o Senhor de milhares de mundos, que conduz as múltiplas formas, Senhor da luz, do crescimento e fonte de vida que anima o cosmos. Surya Narayana, és o radiante esplendor que todos os olhos veem e todas as mãos juntam-se em reverência. És aquele que compenetra todos os mundos e que traz o dia e a esperança de uma vida nova. Surya, és o brilho dos mundos do Sol e a luz interna do orbe solar de Sri Narayana, o sempre adorado Senhor do Universo. Surya Narayana, és a alvorada e o crepúsculo do tempo, o passado, o presente e o futuro das eras. És a testemunha viva do Universo, que guarda os eventos da história dos mundos. Surya Narayana, és o grande rei que domina os asuras e transmuta as trevas para que a luz e a verdade resplandeçam. Surya Narayana, és o Senhor dos sete portais que nos levará em direção à luz, pois a nossa aspiração são os raios do grande sol que veremos com a tua graça alvorecer. Surya Narayana, revela os teus olhos de luz a nós que já passamos da meia-noite e faz-nos conhecer o novo dia, o dia de Brahman, de fulgores mil. Om Namo Narayanaya Suryaya Namaha. Om Namaste. Om.